à jour de leurs cotisations et pour tous ceux qui souhaitent se mettre à jour de leurs cotisations pour 2023. Celle-ci nous permettra de nous réunir et de partager un moment de convivialité ensemble. Une galette et un moment musical pour danser tous ensemble. Pour cela, il faut s'inscrire auprès de notre secrétariat au 02 38 43 50 09 ou bien auprès de nos animateurs au 02 38 43 48 00. Inscrivez-vous et on se donne rendez-vous dimanche 22 janvier à 15h pour un moment de convivialité. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos o 13 de janeiro de 2023. Então, e vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, e quanto à nossa meteo, hoje estamos com 6 graus a 11 durante a tarde. E ora, para quem trabalha, um ótimo trabalho e muita coragem. E para quem viaja, também uma ótima viagem, que tenham muito cuidado nas estradas. Ora, então estou aqui mais uma vez até das 9 até ao meio-dia com a emissão Fim de Semana à Porta e vamos já continuar com uma bela música que tem pura coisa do mundo que anda. Isto está mal, está muito mal. Então, ai meu Deus, como isto está. Por lá. tenho. Sem paladar a sardinha estava crua, mal assada, mas para surpresa minha era toda congelada. Na reforma que ele tem quase não chega para nada. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua a mim não me cabe lá. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua a mim não me cabe lá. Pois é, isto está muito mal, está aqui isto quanto a reformas e tudo, está a ficar o tempo, o mundo está a ficar de pernas para o ar. Então, e eu quero dar aqui um bom dia ao meu amigo Florão, o Florão amigo que nos grava todas as canções e todas as emissões que a gente faz aqui durante as nossas emissões. E também a desejar-lhe um bom ano e tudo de bom e muita saúde é o que eu desejo. Ora, então, em que vamos ter aqui o nosso baile da galeta, eu vou passar aqui um ou dois discos do Fernando Martins, que ele estará cá também para animar essa tarde, no dia 22 de janeiro. Então, vamos escutar o nosso Fernando Martins. Enxugue o rosto, meu amor, não chore, não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore, não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Faça de conta que o teu pranto derramado são gotas d'água do oceano de ilusão. Todas caídas do azul dos vossos olhos, vindas do triste temporal do coração. Eu quero ser o sol da tarde para enxugar teu lindo rosto no verão do meu calor. Com os meus beijos beberei todo o teu pranto para matar a minha sede de amor. Enxugue o rosto, meu amor, não chore, não. Rosto molhado para você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore, não. Rosto molhado para você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. C'est le weekend sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Mais porque o teu rosto se entristece e eu não quero ver você tão triste assim. Irá de novo clarear a nossa estrada quando você se decidir voltar para mim. Essa pessoa não merece o teu pranto. Volte depressa antes que seja pior. Tire da vida o que impede ser feliz. Para nós dois o amanhã será melhor. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado para você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado para você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Amor, quando te vi, ao mesmo tempo fiquei a pensar, queria te beijar. Quando te vi sorrir, logo a seguir fizeste um sinal, eu fiz outro igual, aí era desejo. E quanto mais eu te olhava, mais eu procurava para te dar um beijo. E quanto mais eu te olhava, mais eu procurava para te dar um beijo. Dá-me um beijinho, de logo a seguida mais outro. Acaba, começa de novo, beijinhos para consolar. Dá-me um beijinho, de logo a seguida mais outro. Acaba, começa de novo, beijinhos para consolar. Quando o fim de semana chegou, ela me telefonou, eu estava sozinho. Disse-me toda entusiasmada, eu já não sou nada sem o teu beijinho. Quando acabamos de falar, tu disseste amor, estou apaixonada. E foi aí que eu percebi, logo respondi, sem ti não sou nada. E foi aí que eu percebi, logo respondi, sem ti não sou nada. Dá-me um beijinho, logo a seguir há mais outro. Acaba, começa de novo, beijinhos para consolar. Dá-me um beijinho, logo a seguir há mais outro. Acaba, começa de novo, beijinhos para consolar. Acaba, começa de novo, beijinhos para consolar. Dá-me um beijinho, logo a seguir há mais outro. Acaba, começa de novo, beijinhos para consolar. Acaba, começa de novo, beijinhos para consolar. Acaba, começa de novo, beijinhos para consolar. Tomei um chá de catuaba, eu vou provar essa última vez. madrugada, tomei um chá de catuaba. Tô carregada, agora vem na mulherada. A mulherada fica assanhada, faço um milagre com o chá de catuaba. Compadre Chico anda comentando, o que será que esse cabra tá aprontando? Tomei um chá de catuaba, eu vou provar e só volto de madrugada. Tomei um chá de catuaba, tô carregada, agora vem pra mulherada. A catuaba tudo levanta e assim dá um pouco de esperança. A catuaba me deixa bravo e a mulherada sabe que eu estou ligado. Tomei um chá de catuaba, eu vou provar e só volto de madrugada. Tomei um chá de catuaba, tô carregada, agora vem pra mulherada. Mulher bonita dá confusão, porque tem sempre alguém em seu coração. A catuaba me deixa louco, capaz de tudo e de não deixar pro outro. Tomei um chá de catuaba, eu vou pro baile, só volto de madrugada. Tomei um chá de catuaba, tô carregada, agora vem pra mulherada. De catuaba, compadre Chico anda comentando, o que será que esse cabra tá aprontando? Tomei um chá de catuaba, eu vou pro baile só volto de madrugada. Tomei um chá de catuaba, tô carregada, agora vem pra mulherada. Tomei um chá de catuaba, eu vou pro baile só volto de madrugada. Tomei um chá de catuaba, ora, 9 horas e 22 minutos, e então estivemos à escuta de duas, três músicas de nosso Fernando Martins, que estará no baile no dia 22 da Galética, que a Rádio Arcancel organiza. E ora, eu também tenho uma informação, porque também não sabia, e como ele não tem vindo a fazer a emissão, que eu falo por João Pierre, que já há duas segunda-feiras que não vem, e eu venho a saber que a mãe vem de me telefonar porque ele está hospitalizado, teve problemas de saúde. E então vamos continuar com as nossas belas músicas e espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita saúde, é o que eu desejo. E fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2, e vocês estão à escuta das manhãs, não das manhãs românticas, mas do fim de semana à porta, como faço duas, às vezes confundo-me, peço desculpa. E vamos continuar então com esta musicazinha, O Filtro. Até que enfim, quando o rádio atua.

vai à rua ver a procissão. Vai ao pé do cruzeiro, com a dor do padroeiro, com devoção. Quando a noite chegar, a banda vai tocar música brejeira. Do resto pouco importa, se a concertina toca, à farra a noite inteira. Toca a concertina, que a noite é de farra, a noite é de farra, a noite é de farra. Bate o pé, menina, até de madrugada, de madrugada, de madrugada. Toca a concertina, que a noite é de farra, a noite é de farra, a noite é de farra. Bate o pé, menina, até de madrugada, de madrugada, de madrugada. Festa na aldeia, a praça vai estar cheia de gente animada. A noite é de verão, há vira e malhão e desgarrada. Também há vinho verde para matar a sede e sardinha assada. Se toca a concertina, vai à roda menina até ficar cansada. Toca a concertina, que a noite é de farra. A noite é farra, a noite é farra. Bate o pé, menina, até de madrugada, de madrugada, de madrugada. Toca a concertina, que a noite é farra. A noite é farra, a noite é farra. Bate o pé, menina, até de madrugada, de madrugada, de madrugada. Ninguém paga a ninguém. Eu mantenho-me sereno, porque isso me convém. Até o próprio governo gasta o que não tem. Não há dinheiro, Maria, não há dinheiro. Não há dinheiro, mas não paras de gastar. Não há dinheiro, Maria, não há dinheiro. Não há dinheiro, mas há contas para pagar. Não há dinheiro, Maria, não há dinheiro. Ora, 9h39, estamos à escuta em tom de Carlos Ribeiro, não há dinheiro, não há dinheiro. E é verdade que o dinheiro está a ficar mal. Esta gente com Carlos já não ganha para viver. Então, boa coragem a todos e uma ótima sexta-feira. O trabalho é para o mundo, diz o povo com razão. O país já cheira a estudo de tanta corrupção. Não há dinheiro, Maria, não há dinheiro. já namora. À noite sem o pai ver, diz que já está bem na hora de dar a fruta a comer. Diz que já está bem na hora de dar a fruta a comer. E o pai ri, e a mãe chora, e a menina essa sai a toda hora. E o pai ri, e a mãe chora, e a menina essa sai a toda hora. Que o milho se achado tarde, não dá palha nem dá espiga. O milho se achado tarde, não dá palha nem dá espiga. E o pai ri, e a mãe chora, e a menina essa saia toda hora. E a mãe chora, e a menina essa sai a toda hora. E o pai ri, e a mãe chora, e a menina essa sai a toda hora. E o pai ri, e a mãe chora, e a menina essa sai a toda hora. E a menina essa sai a toda hora. E a menina essa sai a toda hora. Junto ao ato da capela encontrei uma cara linda e o rosto de donzela. Ai que olhos pesqueirinhos prenderam meu coração. Atirei-lhe mil beijinhos e cantei-lhe esta canção. Atirei-lhe mil beijinhos e cantei-lhe esta canção. Menina bonita, na festa eu te vi. Menina bonita, eu gosto de ti. Menina bonita, na festa eu te vi. Menina bonita, eu gosto de ti. Encontrei uma cara linda que eu espero recordar. Ai que boquinha de rosa com bocadinho de cor. Atirei-lhe mil beijinhos e chamei-lhe meu amor. Atirei-lhe mil beijinhos e chamei-lhe meu amor. Menina bonita, na festa eu te vi. Menina bonita, eu gosto de ti. Menina na festa eu te vi. Menina bonita, eu gosto de ti. Ora, então vimos de ouvir Carlos Ribeiro e vamos continuar com as nossas músicas e continuamos com a música Faz-te à Vida. É verdade que a gente tem que se fazer à vida hoje porque isto não está nada fácil, não é? Então, uma ótima manhã e boa coragem para todo mundo. De estar cansada de lutar, o bem não luta por nada, não deu, e o tempo que te dei não volto a dar. Escutei-me que estás esgotada, e assim programei meu coração, ensinei-lhe a dizer não, ser juiz do seu destino. Para ti a bandeira vou erguer, pode ser que saibas ler na poeira do caminho. Faz-te à vida, à direita tens a saída, pela frente o mundo que gira, que avançou quando te eu parou. Faz-te à vida, já não estás na minha partida, 2000 anos depois ainda, tu não sabes o que é o amor. Escutar Faz-te à Vida de Agatha e continuamos com quem? Com um artista daqui do Orleão que se chama Joaquim Sena. Dança comigo. Vou dançar até cair, eu quero ter a noite toda para estar contigo. Vou dançar, eu vou curtir, eu quero que tu vejas que sou mais que um amigo. Até madrugar, bem coladinho a ti, vamos pegar o fogo ao coração. Ninguém me vai parar, agarradinho a ti, ninguém segura mais esta paixão. Oi, oi, oi, dança bem perto de mim. Ai, ai, ai, não tem nada que enganar. Oi, oi, oi, vem dançar juntinho a mim. Ai, ai, ai, onde é que eu vou te ensinar? Oi, oi, oi, dança bem perto. Ai, ai, ai, onde é que eu vou te mais esta paixão. Oi, oi, oi, dança bem perto de mim. Ai, ai, ai, não tem nada que enganar. Oi, oi, oi, vem dançar juntinho a mim. Ai, ai, ai, onde é que eu vou te ensinar? Oi, oi, oi, dança bem perto de mim. Ai, ai, ai, não tem nada que enganar. Oi, oi, oi, vem dançar juntinho a mim. Ai, ai, ai, onde é que eu vou te ensinar? Tive que seguir meu pensamento. 9:55 e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Estão à escuta da emissão do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. Se você quiser também, pode escutar a nossa rádio por meio da internet. É só fazer aí Rádio Arcanciel e 96.2 FM e você escuta as nossas todas as emissões por a internet. Me acendi bem com a brasa, com o vento na fogueira, me atirei sem paraquedas e voei no seu espaço, fui cair feito uma pedra no calor do seu abraço. Emoção tomando conta, meu olhar virou porteira. Fiquei leve igual criança quando cai na brincadeira. Pela estrada do destino, sigo em sua direção. Por você vou carregando toneladas de paixão. Me apaixonei, tive que seguir meu pensamento. Eu não sou de ferro e nem de aço, nem meu coração é de cimento. Quando eu te vi, não me segurei, fui me desmanchando de paixão. Eu já não dou conta do que faço, já não mando mais no coração. Me atirei igual a água quando desce a cachoeira. Me acendi feito uma brasa com o vento na fogueira. Me atirei sem paraquedas e voei no seu espaço. Fui cair feito uma pedra no calor do seu abraço. Emoção tomando conta, meu olhar virou roteira. Fiquei leve igual criança quando cai na brincadeira. Pela estrada do destino, sigo em sua direção. Por você vou carregando toneladas de paixão. Por você vou carregando toneladas de paixão. sentir teu corpo bailando sempre sem parar. Vem comigo nesta dança, mexe o corpo e balança e deixa o ritmo te levar. Vou-te conquistar e em ti me perder, sentir o teu calor e o teu corpo me envolver. Thank you. sabor do meu coração. Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão. Quem já me disse adeus não esquece o abrigo. Aposto que sente saudade quando sonha comigo. Quem um dia me amou e levou meu coração. Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão. Quem já me disse adeus não esquece o abrigo. Aposto que sente saudade. Quero te dizer o que sinto. Depois de tantos anos do teu lado, tantas coisas que já fiz contigo, e hoje ainda ando mais apaixonado. Hoje sou feliz por ter casado e quero dar-te amor até morrer. Posso às vezes estar enganado, mas todo o amor que sinto vai dar para viver. Ai, amor, és a minha vida, desde aquele dia em que me entreguei a ti. Ai, amor, és a minha luz, és tu que me conduz no meu destino até ao fim. Nosso casamento foi bonito, com aquelas flores brancas no altar. Sonhei em vê-las desde pequenino e vi como era lindo um dia namorar. O nosso beijo foi tão ardente naquela linda igreja em Portugal. Nunca tinha visto tanta gente e todos estão presentes para nos ver casar. Ai, amor, és a minha vida, desde aquele dia em que me entreguei a ti. Ai, amor, és a minha luz, és tu que me conduz no meu destino até ao fim. Então, 10 horas e 7 minutos e vimos de ouvir Joaquim Sena, És a Minha Vida. Ora, eu tenho aqui um senhor que veio cá me fazer uma visita e vocês de certeza que vão o conhecer, e então ele vai falar um bocadinho, vai apresentar-se a mim e aos editórios da Rádio Arcanciel. Então, muito bom dia, senhor Vitor. Bom dia, senhor Lourenço. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, vim cá dar uma pequena visita, estava aqui de passagem, para você e para os nossos auditórios aqui da Rádio Arcanciel. A tua passagem de ano e tudo foi com a família? Ou... Foi tudo ótimo, foi tudo ótimo. Fui passar 15 dias lá abaixo para matar aquela saudade. para matar aquela saudade de Portugal, vamos dizer assim, não é? Não, tem que ser, não é? E te passaste o Natal com a família toda, exato, lá? Exato, tudo. exato. Mas ouvi dizer que teve muita chuva lá e mau tempo. Foi demais, aquilo é demais. Aquilo, há um ano atrás estava calor, ainda me lembro que tinha feito lá um churrasco o ano passado, na mesma época. Vai. Estava 20, 21 de graus, este ano não foi o caso. O clima muda. O rio desbordava para todo lado, aquilo é tristeza, mesmo uma tristeza. É, aqui também teve uns dias de chuva e coisa, mas não teve... Pois, muito, mas lá é demais. Aquilo okay. É demais. Ora, então, se queres dizer um bom dia a todos os auditórios, a todas as pessoas que te conhecem, põe-te à vontade. Então, digo um grande bom dia a todos os auditórios aqui da Rádio Água de Conselho e muito obrigado, Sr. Lourenço, por me ter... Por nada, e é sempre com prazer. E dá o encontro, então, quarta-feira, a partir das 9 horas, até ao meio-dia, com a emissão de Portugal em Festa. Muito bem, ok. Muito bem, e vamos então continuar com a nossa emissão o fim de semana à porta e com as nossas belas músicas. Apaga a luz, dá-me um abraço. Vai surgir, senta a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Senta a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua. A lua, tu. Tu és a minha lua, teu sol sou eu, tu e a lua tu e eu. Tu és a minha lua, teu sol. Brilham tanto esta noite, iluminam o nosso quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. A lua, tu e eu.

felicidade, encontrar a verdade, sentir os batimentos, felizes os momentos que apagam a saudade. Que apagam a saudade. Quero apertar, sentir, juntar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar. Hoje está longe e distante. a minha amiga imigrante, que Deus a guarde no céu. Minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Estamos então à escuta das belas músicas portuguesas até ao meio-dia, apresentado por Lourenço. Tu fazes amor demais. Tu jeito que eu sei. Maldito leão, mais um pouco deixa-te louca também. Maldito leão, foi maluco, baby, tu sabes tão bem. Maldito leão, diz que és minha e não serás de mais ninguém. Maldito leão, foi maluco desse jeito que eu sei. Maldito leão, mais um pouco deixa-te louca também. Tão bem, maldito love. Diz que és minha e não serás de mais ninguém. Maldito love. Ora, então vimos de ouvir Maldito Leão, e são 10 horas e 31 minutos e vamos continuar com esta bela música. Eu fui à pesca com a Maria, e esta música então é dedicada ao meu amigo Vítor. Vítor, que veio-me cá fazer uma visita à Rádio Arcanciel, e que lhe desejo um ótimo dia, tudo de bom para ele e para toda a sua família. Então vamos ouvir esta bonita música. Fui à pesca com Maria e pescamos um peixinho. Ela logo me pediu para ir comer um rabinho. Fui à pesca com Maria e pescamos um peixinho. Ela logo me pediu para ir comer um rabinho. Quando cheguei ao rio, já com tudo preparado, eu estiquei a minha canha, ficámos de lado a lado. Olhar para a boia para sentir o final. Quando a boia for abaixo, puxa a canha, é fatal. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para lhe comer um marinho. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para lhe comer um marinho. Já o peixe estava fora, só faltava preparar. Diz ela, Miguel Costa, vens comigo para jantar. Fomos juntos para casa, isso foi uma beleza. Enquanto eu comia o rabo, ela comia a cabeça. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para ir comer um rabinho. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para ir comer um rabinho. Estava a acabar o rabo, uma coisa que eu anseio. Depois de comer o rabo, comi a posta do meio. Pude escrever a minha gente, para mim não foi normal. Peixe como a da Maria, nunca vi coisa igual. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para lhe comer um rabinho. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para lhe comer um rabinho. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para lhe comer um rabinho. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para lhe comer um rabinho. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para lhe comer um rabinho. Fui à pesca com Maria e pescámos um peixinho. Ela logo me pediu para lhe comer um rabinho. Meu manto é o melhor do mundo. 10 horas e 39 minutos e vimos de ouvir então a música És o português o melhor do mundo. E então vamos continuar já com as nossas dicatórias e desta vez é da parte de Manuela de Araújo para a sua amiga Rosi, para todas as pessoas que a conhecem e também para o seu xerri e não esquecendo todo o auditório da rádio e os animadores. Então, como sabem, é a bela música que ela adora de ouvir, a sua música preferida, que tem por título Tony Carreira Reste. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. C'est bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers, un jour vers moi. Je suis prêt à changer, si j'ai pu te blesser, parfois. Pra viver e pra dançar,

Foste com muita cedo ao pó. Espera. Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Perguntei o nome dela. Ela virou-se para mim mesmo. Oh, menino, toma cautela. Tu és um rapaz tão bonito. E o meu? E o meu nome é Feliz Bela. Ai, que lindo, pá. Eu também fui a ela. Ai, não, dos pastéis de lenho. Que lindo nome, Feliz Bela. E o cabedal que ela tem. Enorme, enorme. Boa. Enorme, boa, tesuda mesmo. Escutei-a. E o cabedal que ela tinha. Ela virou-se para mim e disse que tinha uma gaita como a minha. Ah, foi? Oh, mais ajudava. Mais ajudava. E eu fiquei mais descansado. E eu fiquei mais descansado para chegar a uma conclusão. E eu cheguei-me à beira dela, aí armado em lambone. Ela começou-me aos beijinhos. Ai, Jesus, que sensação! Mas por baixo do embigo, vi lá uma coisa pendurou. Era os colentreiros, era os colentreiros. Só então é que me apercebi. Só então é que me apercebi. Na alhada que eu me meti. Correio da Feliz Bela. Aí era um travesti. Oi, oi. Mas não ficou por aqui. Mas o pior estava para mim. Não te rias, caralho. O pior estava para mim. Vou sentar. Mas aquilo era uma tolona. Que a Feliz Bela é bonita. E com o seu ar de lambona. Que ela pediu ao Ruizinho para eu lhe soprar na sanfona. Olha. Ah. E eu fugi dali para fora, devagar e a correr. E eu fugi dali para fora. Oi, eu fui dentro do comboio. E lá vim eu para na cova. E tu para Diana. Ai não, e eu passava a mão. Quando o meu pai me viu chegar. Ora. Quando o meu pai me viu chegar, diz com olhos de regalado. Era o que tu merecias ouvir? Diz com olhos de regalado. Tu já vens aí, ó Ruizinho. Tu fostes bem avisado. Oh, não. E eu, cala-se lá, ó meu pai. Quase que eu fui enrabado. Eu posso dormir sozinho, mas eu cá durmo descansado. Eu posso dormir sozinho, mas eu cá durmo descansado. A pedindo, homem. Olha para ver a mancapa por na cova. Manco. Com a Floribela. Com a, é a Floribela, não é? Ora, então, e vimos de ouvir o Ruizinho da Penacova ida a Lisboa, que foi pedido da parte de António Lourenço para todos os seus colegas e de trabalho e para quem conhece. Ora, e continuamos então, e esta vez é da parte de Madame Esperança, para toda a sua família, para o Sr. Armando, para, não esquecendo a sua esposa também, toda a família dele, Sr. Armando, e também o Sr. Agostinho Monteiro e toda a família, e que deseja tudo bom e muita saúde para todos, e também não esquecendo os animadores e todo o auditório da rádio. E então vou-lhe passar aqui uma cançãozinha que tem por título Porquê, meu Deus? Eu acho que isto é do Graciano Sagra. Então, vamos ouvir essa linda canção para ela e que lhe desejo um ótimo dia de sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Já estamos no 13 de janeiro. Então, vamos à escuta. Perdeu a esperança essa linda criança, inocente e feliz. Porquê estar assim a sofrer se ela ela só quer ser simplesmente feliz. Porque anda triste o velhinho, sem ninguém, sozinho, no banco de jardim. Porque viver abandonado, sofrendo, cansado, à espera do fim. Mãezinha querida que nos deu luz e vida e agora desprezada. Porquê? Mas que mal ela fez para ser assim tanta vez maltratada? Porquê? Esse pobre mendigo não tem um abrigo, não dorme nem sonha. Ser humano disfarça o olhar quando passa e ele se envergonha. Mais valor, essa palavra amor que estava no coração. Porquê agora queres deixar mulher e filhos teu lar se tu não tens razão? Porquê, amigo, companheiro, vais para um estrangeiro sem vontade de partir? Andas assim perdido na vida sem sentido, já não sabes sorrir. Concertina. Agora bate o pé e as mãozinhas no ar.

fazia tão bem consigo, sua mulher e filhinho. Sem dar em conta de nada, e naquela madrugada morrem os três no caminho. Quando a notícia chegou, no hospital alguém contou o desastre que aconteceu. Seu pai que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Ora, 11 horas e 16 minutos e vemos de ouvir o imigrante Graciano Sagra, que foi pedido de Eduardo Teixeira. E continuamos então com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de Sónia Liali, para seu marido e para todos os imigrantes, e não esquecendo o animador. E então vou passar aqui uma linda canção que ela pediu-me, que tem por título A Linda de Sousa, A Mala de Cartão. Elle ne savait pas, mais elle espérait qu'une vie plus belle l'attendait. Ça ne s'oublie pas, ni les galères, ni les joies partagées. Ça ne s'oublie pas, tous ces chemins par où elle est passée. Elle avec son garçon, tout ce qu'elle lui cachait, il le savait. Et lui à sa façon, il faisait tout de son mieux pour l'aider. Chante, c'est ton fado. Chante, c'est mon cadeau. C'est des images de ta vie qui se mélangent à ma vie. Ça ne s'oublie pas. Hey, je chante. Même si elle trop gris, la puce chantait le soleil qu'elle avait quitté. Les chansons des hommes sous les oliviers et les voix des femmes qui disaient chante, c'est ton fado. Chante, c'est mon cadeau. Na rua, Ora, estamos à escuta de Linda de Souza. Então, estas músicas foram pedidas de Sónia Leal para seu marido e para todos os imigrantes e para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo o auditório da rádio e o animador. Então, um ótimo dia para vocês. Na noite, junto aos seus amigos, ele procura viver. Canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Malas de cartão numa terra de França. Um português regressa ao seu país natal, levando com ele carinho, amor e esperança. O português que entra enfim ao Portugal. O português que entra enfim ao sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Bon, 11h24 minutes, então, e vamos ficar com Toque e Dança. Caminha nas ruas e a fortuna tem motorista. És escravo. de boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Ao meu povo português, gente de boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Ao meu povo português, gente de boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Ao meu povo português, gente de boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. O meu povo português, gente boa e de trabalho, que tem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombado. Ora, então eles Barroso e os Toca e Dança. E então vamos continuar com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de Sr. José de Treinou, que era o nosso animador também aqui na rádio, que fazia aos sábados a Porta Aberta ao Desporto. E então ele pediu para passarem esta música que tem por título Os Atrevidos, a Ratinha de Estimação. Ora, e para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo todo o auditório da rádio, todos os animadores, e tudo de bom e saúde para quem o conhece. Então, vamos ouvir esta linda canção. Elas têm um bichinho que é muito estimado. Nunca deixam estar sozinho, levam-no para todo lado. A Sónia tem um cãozinho, a Teresa tem uma gata, a Olga um passarinho e a Isabel tem uma rata. É uma ratinha de estimação, não há, não há quem lhe ponha a mão. Ela não dá nem mostra a ninguém e quando sai leva a mata também. Pediram, mostra-nos tua ratinha. Tantas vezes insistiram, mas está sempre escondidinha. Há dias só eu lhe vi, quando ela na praia brincava, rebentou-lhe o biquíni e a ratinha ali estava. É uma ratinha de estimação, não há, não ponha a mão. Ela não dá nem mostra a ninguém e quando sai leva a nada também. Rata assim eu nunca vira e vós nem pudeis crer. Assim não deve haver. Até a gata da Teresa, que por ali também andava, quando viu aquela rata, fugiu logo assustada. É uma ratinha de estimação, não há, não há quem lhe ponha a mão. Ela não dá nem mostra a ninguém e quando sai leva a nota também. Mas ninguém disse aquilo que só eu vi. Pediu uma toalha e disse: deixa-me escondê-la aí. Agora se a quero ver, eu vou à casa dela. estava sozinha, somente um copo com o seu par. Eu também estava só e por ironia com o mesmo olhar. Olhar de quem padece desses desgostos que o amor tem. Quando não se merece, pior ainda perder alguém. Aproximei-me dela e quis saber qual a sua dor. Uma mulher tão linda, ai não devia sofrer de amor. E por cumplicidade ou então quem sabe por algo mais, mandei vir outro copo já que os desgostos eram iguais. Dois corações sozinhos a dois juntou. Dois corações perdidos sem ter ninguém. Bastou só carinho e tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou bem. Dois corações sozinhos a dois juntou. Dois corações perdidos sem ter ninguém. Bastou só carinho e tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou bem. Somente um copo com o seu par. Eu também estava só e por ironia com o mesmo olhar. Olhar de quem padece desses desgostos que o amor tem. Quando não se merece, pior ainda perder alguém. Aproximei-me dela e quis saber qual a sua dor. Uma mulher tão linda, ai não devia sofrer de amor. E por cumplicidade ou então quem sabe por algo mais, mandei vir outro copo, já que os desgostos eram iguais. Dois corações sozinhos, a dor juntou. Dois corações perdidos, sem ter ninguém. Mas só um só carinho, tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou bem. Dois corações sozinhos, a dor juntou. Entre nós começou mal e acabou bem. Dois corações sozinhos a dois juntou. Dois corações perdidos sem ter. Então, e vimos de ouvir Tony Carreira, Dois Corações Sozinhos. E continuamos então com a nossa emissão com o fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. E vamos continuar com mais uma dedicatória que temos aqui, que é da parte de Maria do Céu, para todas as pessoas que o conhecem e para todos o auditório da rádio e para todos os animadores. E então ela pediu para passar, como é a sexta-feira, pediu o Saúl, o bacalhau quer alho. Então vamos escutar esta linda canção. Vocês desculpem porque não era a boa canção e vou ensaiar de passar a boa canção que tem por título Bacalhau Quer Alho, de Saúl, que é pedido da parte da Sra. Maria do Céu. Então vamos escutar essa linda canção. Música. week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Festa do Bom Jesus e a Viana, Senhora da Agonia e dos Remédios, meu amigo, eu e tu. Vamos ao Porto, no São João, que alegria. Depois à Penha, Vila Real, Céu Azul e a Senhora do Socorro no outro dia. São Mateus de Viseu, Castelo Branco, a Senhora do Almutão. Depois descemos Santa Eufémia, tu e eu, Senhora do Monte Alentejo, no verão. No Ribatejo estamos mais perto de Deus. Depois vamos a Lisboa, Santo António, pois então. Eu vou dançar para as Marias que tenho no meu Portugal. Eu vou bailar. Eu vou bailar. Meu amor, anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos sorrindo ao Algarve com calor, ver os santinhos festeiros que há por ali. Depois Madeira, festa de santos e flores, Espírito Santo dos Açores vai para o fim. E lá para o ano vamos voltar com amor, as Marias que este ano me esqueci. Ora, então, e vimos de ouvir o Graciano Sagra, a Romarias de Portugal. E vou passar aqui uma música para todas as pessoas que tiveram a escuta e esta linda música que muita gente pede para eu a passarem, que gostam de a ouvirem. E então vai ser o Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava. Ora, 11:45, estamos a um quarto de hora do fim da emissão do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço, e então vamos ouvir esta linda, bela canção, e depois ainda tenho mais tempo para passar outras canções. Então, ficamos à escuta de Um Belhinho Caminhava. coitado de quem é pobre, que pede à porta de um nobre uma fatia de pão. Isso é verdade, ora, isto, todos nós iremos para lá, para essa idade, e for, a gente tem que estimar o novo ou o velho, mas para mais os velhinhos, porque a gente chega a uma certa idade, temos de ter alguém que cuide de nós. Então, nunca façam isso, nunca fecham a porta, acolham sempre essas pessoas. E vamos continuar com as nossas músicas, e vai ser a mulher portuguesa. Ora, desejo-vos um ótimo dia de sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Ora, são 11 horas e 51 minutos. Estamos quase, quase na nossa reta final com a missão do fim de semana à porta. Tão lindas, minha gente. Ai, as mulheres do continente são lindas, lindas. Ai, tão lindas, minha gente. Não há, não há, tenho a certeza. Mulher, mulher, como, como a portuguesa. Não há, não há, tenho a certeza. Mulher, mulher, açorianas são os amores, dão cor, dão luz e brilho aos Açores. Açorianas são os amores, dão cor, dão luz e brilho aos Açores. Não há, não há, tenho a certeza. Mulher, mulher, como, como a portuguesa. Não há, não há, tenho a certeza. Mulher, mulher, como, como a portuguesa.

8h58 minutos e estamos à escuta então de Carlos Paião, lá longe, senhora. E então é com esta bonita canção que eu vou acabar a minha missão, o fim de semana à porta. E só tenho a dizer o meu muito obrigado a todas as pessoas que telefonaram e desejo um ótimo dia. E então marcaremos encontro para terça-feira próxima, se Deus quiser, com uma emissão com as manhãs românticas. E então, até lá, cuidam bem de vocês, façam muita atenção, e que este tempo e o fim de semana acho que dão de chuva, e protejam-se bem de tudo, de todas as doenças que andam aí, que há muita, muita gripe e outros bichos, não é? Então, desejo-vos um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira, tudo de bom, muita saúde, e daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional, e até lá, ficaremos com um encontro até terça-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos, e tudo de bom. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. O Kremlin diz ter tomado o controlo de Soledar. A cidade ucraniana é considerada estratégica pela Rússia para cortar a rota de abastecimento aos soldados da Ucrânia no leste do país. A diretora-geral da Saúde queixa-se de não ter sido amparada pelo governo durante o período mais complicado da pandemia de Covid-19. Disparou o número de migrantes a entrar de forma ilegal na União Europeia. A Frontex registra uma subida de 64% durante o ano passado. Sol em Portugal continental, mas com previsão de nuvens, em especial no litoral norte e centro do país, onde a partir da tarde pode cair alguma chuva fraca. Madeira, nuvens, Açores também, com previsão de chuva que, nas ilhas do Grupo Ocidental, pode ser por vezes forte. Notícias, edição, Frederico Moreno. A Rússia anuncia a conquista da cidade ucraniana de Soledar. O ministro russo da Defesa afirmou há pouco que os soldados do país conseguiram tomar o controle daquela cidade, considerada um ponto estratégico para cortar o abastecimento ucraniano à cidade vizinha de Bakhmut. Isso mesmo afirmou o ministro da Defesa de Moscovo, que acredita que esta conquista de Soledar vai travar as linhas de abastecimento do inimigo. A batalha por Soledar tem sido descrita por ambos os lados em conflito como a mais sangrenta desde o início da invasão. O presidente da Assembleia da República admite que as últimas semanas provocaram desgaste no governo. Depois de várias polémicas e demissões de governantes, Augusto Santos Silva acredita que estes casos têm impacto na imagem do executivo. Entrevistado pelo Diário de Notícias e pela TSF, o presidente da Assembleia diz que ainda assim os últimos acontecimentos não ameaçam a relação entre os eleitores e o Parlamento. A confiança dos portugueses no Parlamento não corrói em nada, que é um problema do governo, não há dúvidas nenhumas que o seja. Corroer é uma expressão mais forte, podemos usar uma expressão mais neutra, que é desgasta o governo, isso também me parece uma evidência. Augusto Santos Silva considera evidente que as últimas polémicas provocaram desgaste no governo de António Costa. A diretora-geral da Saúde diz que não se sentiu defendida pelo governo durante os momentos mais complicados da pandemia. As queixas de Graça Freitas foram feitas ao Semanário Expresso. A responsável, que está de saída da DGS, considera Rita Soares que se sentiu desamparada. Numa entrevista de 4 páginas em tom de confissão, a diretora-geral da Saúde recorda sobretudo os anos de 2020 e 2021, anos marcados pela pandemia, que Graça Freitas resume a trabalho e a necessidades básicas, como alimentação, higiene e café. Nesta entrevista, a diretora-geral da Saúde garante que nunca ninguém do governo lhe disse que não podia fazer isto ou que teria de dizer obrigatoriamente aquilo, mas, de certa forma, sente que ninguém a defendeu dos sucessivos ataques de que foi alvo, por exemplo, nas redes sociais. Daí essa sensação de desamparo. Graça Freitas chegou a ter proteção policial, mas admite que a certa altura sentiu falta de uma voz que viesse a público defendê-la e dizer que estava a fazer bem, ou pelo menos que não estava a fazer assim tão mal. Graça Freitas assume que não foi compreendida várias vezes nas comunicações que fez ao país ou em entrevistas, nomeadamente quando disse no ano passado que a pior coisa que nos pode acontecer é adoecer em agosto. A diretora-geral da Saúde fala numa tentativa de transformar a ciência em algo coloquial que às vezes não funciona bem. De saída da DGS aos 65 anos, Graça Freitas quer agora recuperar o tempo que não teve para a família durante a pandemia. Graça Freitas já anunciou que não pretende ser reconduzida enquanto diretora-geral da Saúde, mas vai manter-se em funções enquanto não for nomeado um sucessor no cargo. O Hospital da Póvoa de Varzim confirma que vai avançar com as alterações necessárias para manter a maternidade de portas abertas, apesar da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia ter sugerido o encerramento da maternidade da Póvoa. O diretor executivo do SNS acabou por manter em funcionamento todos os blocos de partos no norte do país. Ouvido esta manhã pela Antena 1, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim, Vila do Conde, garante que os problemas identificados vão ser resolvidos, incluindo, diz José Paes, o reforço de profissionais e a criação de novos quartos de internamento. Na parte do internamento da obstetrícia é que temos ainda enfermarias à antiga e o que nós vamos fazer é um investimento profundo em que vamos passar a ter quartos com duas camas, casa de banho, luz natural. Em termos de recursos humanos, nós não conseguimos atrair novos recursos humanos, nomeadamente médicos, obstetras, porque vivíamos com esta nebulosa de possível encerramento. E eu compreendo que estes profissionais, nomeadamente os mais jovens, quando começam uma vida profissional, vão apostar no que está seguro, no que está certo e não no que está incerto. Próxima avaliação da Comissão Técnica já está marcada para daqui a um ano. O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, diz que já está de